3517, sala 06, primeira direita, sala 2 do 1. Direita 2 do 1, 3517. Salvador, bom dia, 3517, ajudando a Fox. 3517, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 11. Alfa e Juliette para o 11, 3517. Visuais, voo 99 no meio, propõe Duna. 99 no meio, autorizada Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 8, reporte estabilizado. 2018, reportará voo Duna, graças. Paulo, 961 no estacionamento, no 10. Tá ligado no 961 no chão, quero táxi. Eu já levo o táxi no 961. Localizador 9996. 996, completa final, chama a torre 1895. 295, grande ferida, 9996. Salvador, voo 9996. Via Pati Índia, conta de espera, chame 2895, ajuste no 018, gol no 961. Pati Índia no ponto de espera, 2895, 961. Verificou, deve ficar 4 mil pés na chegada bom, e ajuste no 018, chanero 6225. 9996. Gol 9996, prossiga. No solo, livrando. Gol 9966, o solo 18. Solo 211. 19. Alô, Salvador, 996, livrando de escuta. 9996, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 08, 996. Bom dia, 961, voo 961, autorizado a linha de decolagem de Como 0, vento 170 graus, linha 19. Autorizado a linha de decolada 10, 961. Gol no 961, no decolar 21, no controle de Salvador, 120, décima 8. 208, gol, Fábio. Controle de Salvador, gol 961. Gol no 961, no contato radar, se mantém 360, saída Zael. 360, Zael, gol 961. M225, desça para 2.000 pés, ajustando 0.08. Autorizado em LS X-Ray, repasse estabilizado. Desça 2.000 pés, ajustando 0.18. Autorizado em LS X-Ray, repasse estabilizado, cenário 6.2. Pode rodar em algum 9.1? 9.1 no Voaleda. Voaleda, gol 9.1. pode voar direto do Norte, Janeiro 6225. É 2-5 autorizado, reporta estabilizado. Autorizado direto do Norte, reporta estabilizado, Janeiro 6225. Bom, 961, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Recife 125, 133.25, bom, 91. Controle Salvador, bom, 093, informação Fox Trot, bom dia. 093, aciona a identificação, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8, sem restrições na chegada bom. 4 mil, sem restrições na bom, bom, 093. Estabilizado, Xanair 6285. Xanair 6225, completa com a torre 1, no 895. 895, Xanair 6285. Controle, bom dia, Lula 759, informação, Foxtrot, passo 240. 759, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada ponte. Desce para qual nível, confirme? 050. 050, Luna 759. Torre Salvador, bom dia, é o Xanero 6225, passou, está no baixado e travado. Xanero 6225, avistado, autorizado ponto fixo no 0, vento 160 graus 109. Ajuste ao último turno 09. Pouso autorizado, pistão no 0, Xanero 6225. bom dia, azul 4040. 040 para a cópia. Copia. Só mais um minutinho que não apareceu o seu nível. Devo coordenar o seu plano com o Recife, só mais um minuto. Ok, isso ainda é prevista? É a Argo. Argo? Afirmo, Argo. Muito obrigado. Linha 225, solo 32, libera direita, solo no 21, décima 1. Era na Foxtrot, chama solo 21, não vou no engenheiro 62, 25. Solo Salvador, um bom dia, o Xanero 6225, livrando via Foxtrot. Xanero 6225, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 5. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 5, Xanero 6225. Azul 4040, pronto para a cópia. 4040 pronto para cópia. Autorizado pronto para cópia? Cópia. Autorizado com SINS 360, conforme a rota do plano de voo. Subida será árvore transição Elefa. Árvore Elefa, primeira curva à direita após a decolagem pistão no zero. Código 5561 e o controle 120 decimal 8. Autorizado com SINS 360, decolada 10, com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5561 no transporte, controle 208, azul 4040. Azul 4040, cotejamento correto, chame para posicionamento. Amarelo, senhorita, muito obrigado. Eu tenho pré-aprovado 360, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Não, pode ser o 360. Pronto, cópia? Consiga. Autorizado Brasília, 360, conforme rota do plano de voo, saída será árvore, transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem pistão no zero, código 5560 e o controle no 208. Autorizado Brasília 360, conforme a rota do voo, decolagem no zero com direita após na árvore de transição Elefa. O transponder 5560, controle Salvador 208, 3517. 3517, cotejamento correto, chama para posicionamento. Vamos lá. No 093, informe valete sobre o campo, opera instrumento, 1500 com 4000. Tente, com 093, obrigado. Informe 759, informe 3000. Chega. 759, na escuta. 759, copiou as condições. Opera instrumento, 1500 com 4000, chuvalete. Muito obrigado, senhora. O 5973, a senhora na identificação, para 2000 pés, ajustando 08 para a Dizuna. Dizuna para 2000, 08. Controle Salvador, bom dia, total 9889. terminal 9889. Aciona a identificação, desça para nível de voo 050 para o EDITAP. Para o 050 para o EDITAP, total 9889. 093 estabilizou? Estabilizou agora, gol no 093. 093, completa a final da torre, chama 118, decimal 95. 1895, obrigado, e até já. Salvador, muito bom dia, gol no 093, estabilizado X-Ray, passando Media Serra. Gol no 093, confirma se está avistando o campo? Negativo. Reporte quando visão com o campo, o gol no 093, o ajuste altímetro no 098, mas chuva leve. Gol no 098 ajustado, chuva leve sobre o campo, vai reportar visual no 093. Digo 5565 e o controle 120, decimal 8. Mike Bravo, cotejamento correto, me confirma o POB. Eco Mike Bravo, sem problema. Acionamento, táxi e decolagem, serão 418.95. Ajuste agora no 0 no 8, Eco Mike Bravo. No 60 graus, 109. Ele pousa no 0, agora no 093. Para Salvador, um bom dia, agora no 759, 3 milhas para marcador externo. Gol no 759, continua a aproximação, é o número 2 para o pouso, ajuste altímetro no 0 no 8. Tem forma uma chuva leve sobre o campo, a aeronave da companhia à frente avistou 1.000 pés, reporte quando visual. 759. A aeronave na escuta do controle, sem cotejamento. Informo Salvador para instrumento, 1.000 com 4.000, chuva leve. Salvador, bom dia, TAN 3153, posição 4 ciente da Foxtrot, autorização para o Galeão, nível de voo 360. TAN 3153, autorizado plano para o Galeão, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, subida da El, Leda, Irume, primeira curva direita, código 5563 e o controle 1208. Autorizado Galeão nível de voo 360 via Upper November 857, saída da El, Leda e após a posição Irume. Primeira curva direita, transponder 5563, controle 1208, TAN 3153. Correto, chama para posicionamento 3153. Continuado. Qual o Salvador? É com 093. Bom, no 093, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 0, 093. Gol no 759, confirma se já visual com o campo? A firma avistou a 600 pés. Gol no 759, autorizado pouso pistão 0, vento no 70 graus, zona 09. Pouso autorizado pistão 0, gol no 759. 10 avistou, gol 759. Gente, obrigado. 79, reduzidor 2109. 2109, total 9889. Papadu, azul 4040 no portão 1, para o puxo e acionamento. Autorizado, chama para o táxi, azul 4040. Trabalhar para o táxi, azul 4040. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame a Juliette. 759, autorizado. Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 9, 759. Delta, bom dia, transporte enfermo. Serra Tango Delta, autorizado Barreiras, nível de voo 200, segue conforme rota do plano de voo, subida será Momo, Cogbo, após direto, primeira curva à esquerda, após a decolagem, pista 10, 17, corrijo, código transponder 5570 e o controle em 120, decimal 8. Delta, planejamento correto, me confirma o PLB. Serra Tango Delta, acionamento, táxi de decolagem, agora 14-118-95, Serra Tango Delta. Os Salvador, Azul 4040, acionado com 113 PLB, autonomia de 3 horas e 10, alterna Ribeirão. Máquina direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1018, Azul 4040. Direita Índia, ponto de espera, torre 1895, Azul 4040, obrigado, bom trabalho. Salvador, Rio 5973, continua a aproximação, reporte quando visual com campo. Ajuste altímetro 10 no 8, pista molhada. 10 no 8, pista molhada, Rio 5973, reportaria com campo. Salvador, muito bom dia, Azul 4040. Azul 4040, mantém a ponto de espera para o Fono Zero. Mantém. Salvador, 3517 no 11 para o Puxa Vega para nós. 3517 autorizado, chamo para o táxi. Chamo para o táxi, 3517. 3153, no Puxa Vega para minha posição 4. 3153, a gente está totalmente pronto? Tio. Autorizado, chamo para o táxi, 3153. Mantivo, autorizado, chamo para o táxi, 3153. Salvador, bom dia, tá 3890, sentido ao hotel, autorização para Recife. Então, 3890, bom dia, autorizado plano para Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano, subida será Cuca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5573 e o controle em 120, decimal 8. 7330, decolada 10 na Fuca, Jamo, Aracaju, curva esquerda, pedo Luna 7 para Aracaju. 5573, 1208, tá? 3890 no box 06. Correto, para posicionamento 3890. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, total 9889, estabilizado no ILS, trem baixado e travado. Total 9889, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, ajuste altímetro 1008, informo pista molhada, aeronave à frente, avistou 800 pés. Gente, formará quando visual, total. 5573, solo 55, primeira direita, solo 211. Obrigado, 211, obrigado. Rio 5973, táxi autorizado Alfa Quilo Parte 3, Parte 3, atente aos sinalizadores. Alfa Quilo Parte 3, Parte 3, Parte 3, Parte 3, 5570, acena a identificação, desça para o nível de voo 050, Fruad Itap. Fruad Itap, e desce ao 050, 6570. Sierra Tango Delta Libre Taxi, reporte na Papá, ajuste ao time pro 108. 108, Libre Taxi, vai reportar para o Brasil, 107. Total, avistou 800 pés. Total 9889, tráfego avistado, autorizado pouso pistola 0, vento 190 graus, 612 nós. Pouso autorizado, total 9889. Azul 4040, após passagem do Boeing da Total na curta sinal pistola 0, autorizado alinhar e manter. Após a passagem da Total, autorizado alinhar e manter o azul 4040. Eu prefiro estar acionando talvez o 62, tá? 357. Tá 3153, pronto pro táxi, Alterna Campinas, autonomia de 0346, BOB 175. Tango Delta autorizado, ingresso pistão no 7, reporte aliado e pronto. Tango 9889, solo ao 58, primeira direita, solo 211. 211, primeira direita, obrigado. Azul 4040, para informação, aguardará alinhado na cabeceira para decolagem devido à aeronave decolagem da pista auxiliar, transporte enfermo. 7 aguarda a autorização, Azul 4040. Paulo Salvador, bom dia, total 9889. Total 9889, táxi autorizado Alfa Quilo Parte 3, no Parte 3 atente aos sinalizadores, posição prevista 7 Lima. É Alfa Quilo Parte 3, 7 Lima, total 9889. Romeu Serra Tango Delta, livre decolagem pistola 7, vento 210 graus, 612 nós. Livre decolagem 7, Serra Tango Delta. Bom dia, Chané 6225, Centro Brasília. Tá, Chané 6225, Centro Abaixo Copa Brasília. Nada. Tá, 3890, posto de estacionamento no 06. 3890 autorizado, chama para o táxi. Posso táxi, tá, 3890. 120, 08. 08. Nota 62. Brasília, aprovada, nível de voo 380, conforme rota do plano de voo. Subida árvore, transição elefa. Primeira curva à direita após a decolagem, pistão no 0. Código 5001. E o controle em 120, decimal 8. Mencionar 625, autorizado 680, para Brasília, a rota do plano de voo, árvore, elefa. Curva de primeira curva direita após a decolagem da pistão no 0. 001. Para o controle 1208, Mencionar 625. 625, cotejamento correto, chama para posicionamento. Maria 625. em uniforme, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada à MAN. Identificou 050 na MAN, esquece de volta. Sacar 6570, desça para 2000 pés, ajustando 098, autorizado ILS, X-Ray, reposto estabilizado. Apta cargo 6570, ajustando 098, desce 2000, autorizado ILS, pista 10, reportando estabilizado. Solo Salvador, bom dia, Azulfa 201, informação hotel, nível 340 para Campinas. Azul 4201, ciente, abaixo, cópia. A saída seria a Motiva? Já é o Leda Motiva, afirma. Já é o Leda Motiva, obrigado. 079. Decolagem Azul 4040. Oi, bom dia, Otan 3153.0.0, pronto. 3153, após o rolagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Rolagem do colega, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero, 3153. Para o táxi da 3890, Fortaleza, 3:50 POB, 120, bota. Táxi de Apache Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 098, para 3890. Apache Índia, ponto de espera 1895, no 098, 3890. Azul 4040, Azul 04, controle Salvador, no 20.8. Agora com controle no 208, Azul 4040, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4040. Mantenha 360. Saída Arbor. Saída Arbor 360, Azul 4040.